mão na sua mão para passar a manteiga no pão. Minha mão na sua mão para passar a manteiga no pão. Eu não quero não me separar do seu balanço, venha pra cá. Não quero não me separar do seu balanço, venha pra cá. Minha mão na sua mão para passar a manteiga no pão. A minha mão na sua mão para passar a manteiga no pão. Separar do seu balanço, venha pra cá, me encanta que eu vou cutucar o seu tacacá. Venha pra cá, me encanta que eu vou cutucar o seu tacacá. Venha pra cá, um dia do Pará que eu quero provar o seu tacacá. Venha pra cá, um dia do Pará que eu quero provar o seu tacacá. Quero ver, quero ver. Quero ver quem vai dizer que não. Vou com você, ô meu amor, bailar por todo o salão. Vou com você, vou me apaixonar. Passa a manteiga no pão. Vou com você, ô meu amor, bailar por todo o salão. Vou com você, vou me apaixonar. Passa a manteiga no pão. Sua mão para passar manteiga no pão. Não quero não me separar do seu balanço, venha pra cá. Eu não quero não me separar do seu balanço, venha pra cá, me encanta que eu vou cutucar o seu tacacá. Venha pra cá, me encanta que eu vou cutucar o seu tacacá. Venha pra cá, índia do Pará, que eu quero provar o seu tacacá. Bailar por todo o salão. Vou com você, vou me apaixonar. Passa a manteiga no pão. Vou com você, vou meu amor. Bailar por todo o salão. Vou com você, vou me apaixonar. Passa a manteiga no pão.